em matéria de arrecadações de receitas provenientes de transferência de capital, estão ao nível de 1990. Como houve um fecho do quadro comunitário, que é as despesas de capital ou as despesas para obra, as receitas para obras do CREN. O próprio governo do PSD, o que é que fez? Numa tentativa de evitar obras, passou alguma da receita para despesas correntes e cortou drasticamente as despesas de capital, com uma concepção que o país já tinha muitas obras e que se gasta muito dinheiro em obras e as freguesias já tinham o que tinham. E era uma concepção, na minha opinião, errada. E por isso nós, em termos de receitas de capital, estamos ao nível de 1990. Isto é um retrocesso brutal.